disse que era eu. E ela queria e toda vez que me beijava enlouquecia. Ela também gosta de mim e me procura. Em seus abraços encontrei tanta ternura. Louco, não sei viver sem ser com ela, nem eu tão pouco. Carol, coroa, meu amigo, vamos jogar. É tudo ou nada, precisamos. Yeah.